valor da vida. Cada um tem o seu, procura, busque em um novo horizonte, algo melhor. Normalmente vivemos acompanhado da hora. Corre, corre o relógio, compromete a vitória. Quase nem se percebe quanto custa viver. Claro, ninguém consegue desfrutar do prazer. Era só respirar, aprender a andar, comer fruta no cacho e tomar banho de mar. O que marca passagem, egoísmo mesquinho. Ser humano covarde, quer ver água do vinho. A vontade do pai, pelas barbas de Deus. Quem agrega não trai, quem ama sou eu. Não tem preço estar, pode até me julgar, mas no alto daquela colina junto uma pá pra dançar. A vida se amplifica e transborda emoção. Sempre se justifica, tenha mais compaixão. E de lá pra cá, o valor da vida, quanto vale respirar a bala perdida. Valor a vida, você sabe o que é bom, sabe o que é bom, sabe o que é bom. Amor ao próximo é pra quem tem o dom, pra quem tem o dom, pra quem tem o dom. Valor a vida, você sabe o que é bom, sabe o que é bom, sabe o que é bom. Amar ao próximo é pra quem tem o dom, pra quem tem o dom, pra quem tem o dom. Abra a janela, vejo o sol brilhar. Orando eu peço a Deus por nossa vida zelar. Pronto pra lutar apesar do sofrimento. Sigo o livre-arbítrio, um dos 10 mandamentos. Bons e maus momentos, nosso povo vive. Desigualdade social, o resumo se define. Descuido do congresso, fere a favela. Criança esperança com ensino de merda. Saúde em queda, caos no hospital. Descaso total, pago imposto, sou igual. Cidadão normal, como emocional. Corpo, alma, animal, ser humano racional. Inteligente, natural, foco no possível. Futuro glorioso, perto mesmo imprevisível. Não vai pela emoção, escute o coração. Olhemos o que plantamos nessa nobre missão. Valor a vida, você sabe o que é bom, sabe o que é bom, sabe o que é bom. Amor ao próximo é pra quem tem o dom, pra quem tem o dom, pra quem tem o dom. Valor a vida, você sabe o que é bom, sabe o que é bom, sabe o que é bom. Amar ao próximo é pra quem tem o dom, pra quem tem o dom, pra quem tem o dom. Tem valor, poder respirar, de sair andando de louco à beira-mar. De ver a gaivota na bota do peixe ou do tubarão que confundiu a gente. Com todo carinho seu pai te ensinou. Vida, seus espinhos, tropeços causam dor. Apesar de tudo, ensina no tranco. Os barrancos murcho não estão nos planos. Papo de malandro, mano, vida é viver. Desfrutar da natureza, ver o filho crescer. Primeiro passo, primeira palavra, sua emoção negão. Tem dinheiro, paga um churrasco monstro pros de miliano. Enquanto a carne assa, nós vamos recordando o valor da vida, como é bom viver. Rouba a bergamota no mato, depois correr. Salnes Pro BFN 2013 MBeats.